περιγράφει αδιάρρημα τη εικόνα. is Bravo 5, complex construction, going in and out to the corner. Em Salvador, passarelo 2219 MDS, baixado para a nave 7000. Bora, nave 63, já falado 42, que é o meu controle de Salvador, 90.8, bom voo. 08. Passarelo 2219, Canadá 10, 196, autorizado por pista 10, vento 100 grau, 049. Autorizado 10, passarelo 2219, zero. Direto do 360, 963. Passarido, autorizado a galera, mas que estou no exército. Passação mais que mundial, passou a autorizar nível 190, autorizado direto ao máximo. Autorizar 190, autorizado direto ao máximo. Quando o ponte vai ter presente, chama o centro do ciclo. Em 1, 2, 5, 3, 1, 1, ao termo 2, 2, 3, 1, 3, 5. não, não tem contigo. Seguro, Porto Seguro. Direto Porto Seguro, 6219. prossiga para cruzamento na vertical da pista no 735 e aguarde para ter aqui comunicação. Aguarde para dar no 735, vai aguardar então, na rua. Deixa eu cruzar mais não, não, 735, vou dar uma volta. Gente, visual, então, no voo. Eu sigo direto para o Itapuã. Chama o controle de Salvador, não dei zero, deixa uma 8, até volta. Direto de Itapuã, chama o controle, direto de Salvador. C351 no 7, decolado ao 0900. Chama o controle de Salvador, não dei zero, deixa uma 8, bom voo. transporte para ingresso 1735 para prosseguir para o aeroporto. Lavoura, sendo notificação, 12,2, no traje, eixo 0, com 6, 2, 1, com estabilidade. Controle Salvador, 908, bom 908, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, azul 9231, está decolado da Cisco. Azul 9231, contato com a Cisco, número 350, direto já. Direção 350. Fica na sua contínua, por gentileza, radial de alta saída. 2 Rio de Janeiro, reporte reatlante. autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Forma 233, decolado ao 21, chama controle de Salvador, 120, decima 8, bom ponto. 1208, bom dia, 1233. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4. da hora. General 10, Ananeia, reporte para o ingresso. Thank you.

Ajustando 0, 1, 6, chegada ao comandante.